fiquei. O trouxa doente que eu sou, que não superou. Que sou fora de amor, hoje não tem. Balançou, balançou. Mas me anima, só vem, vou te buscar. No ter com café, com seu nome no corpo. Pra viajar, eu sei, me empolguei. Talvez é que eu não me conformo. Okay.